En este momento entramos en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar. Na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu dengo, a mangueira chegou com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos, eu quero país que não tá no retrato. Brasil, o teu nome é Dandara e a tua cara é de Cariri. Não veio do céu nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão no mar de Aracati. Salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias Mães, Marielles, Malês. Mangueira, mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas pros teus heróis de barracões. Dos Brasis que se faz um país, de lecis, jamelões, são verde, rosas, multidões. Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas pros teus heróis de barracões. Dos Brasis que se faz um país, de lecis, jamelões. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar. Na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu dengo, a mangueira chegou com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos, eu quero país que não tá no retrato. Brasil, o teu nome é Dandara e a tua cara é de Cariri. Não veio do céu nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão no mar de Aracati. Salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias Mães, Marielles, Malês. Mangueira, mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas pros teus heróis de barracões. Dos Brasis que se faz um país, de lecis, jamelões, são verde, rosas, multidões. Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas dos teus heróis de barracões. Dos Brasis que se faz um país, de lecis, jamelões. Marina Iris, Deus te abençoe. Valeu, interpretação desse samba maravilhoso e homenagem a Marielle, presente. Olá, amigos.

no céu que me ilumina. Eu vou cortando com machado nem é pra rimar. Ah, o verso quando alastra, é música que o vento zune no lugar. Ah, o moço até disfarça, mas não perde a graça de rosa lima. Oi, que mamo liva, que mama tumba lama fica me pinhei. Oi, que mamo liva, que mama tumba lama fica me pinhei. No urubu coquá, onde é que fica isso? Fica me pinhei. No urubu coquá, onde é que fica isso? Fica me pinhei. No vestido eu quero estar em código burro quando aquele trem passar. Subindo a serma lá no céu que me ilumina. Eu vou cortando com machado lenha pra rimar. Ah, o verso quando alastra, é música que o vento sumiu no lugar. Ah, o moço até disfarça, mas não perde a graça de rosa no mar. Oi, que mamo liva, que mama de uma lama fica no pinhei. Oi, que mamo liva, que mama de uma lama fica no pinhei. Oi, que mamo liva, que mama de uma lama fica no pinhei. Oi, que mamo liva, que mamo de uma lama fica no pinhei. Oímos dos temas, el primero interpretado por Eginardo, músico y compositor cearense, y el tema se llama En cuanto engomo a causa, de 1997, y enseguida oímos a Juan Bosco y su composición Rosamundo, de su disco Na onda que balanza, del año 1995. Y seguimos en Contacto Brasil a través de KWMR Point Reyes Station. Eu também me pinto para coroar em mim a prata derramar. Há mulheres que se pintam de caulim na costa do marfim para o Deus louvar. Eu também me pinto para coroar em mim a prata derramar. Inspiração. mulheres que se pintam de caolim na costa do mar. Diz a ela todo o meu penar. rosa branca de donzela por detrás da tranca da janela e quem me dera. Minha dor, acorda toda passarada revoando na rosina da moça passarinhadeira. Salve o bem-te-vi, salve o sanhaço, coleirinho, colibri, o curió, rolinho e choró. Que acordo tão pacífico, mas há manhãs em que me atlantico e a mim mesmo com o dedo indico: peixe, boi, feixe, luz, quem foi que fui? Peixe, boi, feixe, luz, quem foi? Tardes nilistas desses dias, quando não mais me amazonico, nada me Mississipa, nem as lágrimas que são São e Francisco. Peixe, boi, peixe, luz, quem foi que fui? Peixe, boi, peixe, luz, quem foi que fui? Quando a noite treva, saárica, lamba, engole as tardes desses dias. Algo que não sei me ataca, mas sertão paraíbo. Quando a noite treva, saárica, lamba, engole as tardes desses dias. Algo que não sei me ataca, mas sertão paraíbo. Peixe, boi, feixe, luz, quem foi que fui? Peixe, boi, feixe, luz, quem foi que fui? Peixe, boi, feixe, luz, quem foi que fui? Oímos a Chico César y su composición Feixe de su disco Beleza Mano de 1997. Antes escuchamos al premiado músico y compositor Ginga y su disco Delirio Carioca con la participación especial de Fátima Guedes y la composición de Paulo César Piñeiro y el propio Ginga, que se llama Passarinhadeira. Bellísimo tema de este trabajo discográfico llamado Delirio Carioca del año 1992. Antes oímos A Mulheres, una composición de Vania Borges y pertenece al disco Pérolas aos Povos de 1999 de Rita Benedicto. Bellísima voz brasileña. Hacemos una pausa, identificamos la estación y ya regresamos en Contacto Brasil. Vamos concedermente essa gira, abrimos mesmo as nossas portas, as nossas estradas, como nós abrimos as nossas correntes de navegar, para quem que mente nesse momento seja resistente à nossa corrente riar e o ponto e a guia do caboclo Saravá, com o nome de Deus. Saravá. Zé Cabaleiro e Chico César interpretando este lindo ponto de Mamá Oxum, composto por el mestre Marné. Este tema fue grabado en el disco Donde Andará Stephen Fry de Zé Cabaleiro del año 1997. Estamos en Contacto Brasil a través de la KWMR Point Reyes Station y continuamos aquí con más música de Brasil. Hoje você só sai comigo. Se não eu brigo, se não eu brigo, se não eu brigo. Não adianta tapear. Não venha com desculpas que você só sai daqui sem me levar. Não adianta gaguejar. Kirikiki, caracacá, kirikiki. E tenta pular o muro pra fugir. Você é gilete e eu pratico araquiri. Quando eu casei, lhe avisei que comigo a coisa não era sopa. Você não foi enganado. Não se faça de tolo que eu lhe rasgo a roupa. Vamos decidir a parada. Vai ou não vai me levar? Chega de quereque, kirikiki. O que resolve é que eu vou passear pra te esporrar. Vamos decidir a parada. Vai ou não vai me levar? Chega de quereque, kirikiki. Que resolve que eu vou passear pra te forrar. Hoje você só sai comigo. Se não eu brigo, se não eu brigo, se não eu brigo. Não adianta tapear. Não venha com desculpas que você só sai daqui sem me levar. Não adianta gaguejar. Kirikiki, caracacá, kirikiki. E tenta pular o muro pra fugir com essa giletinha pra te caraquiri. Pra mim ele me paga o que já fez. Só acabando com esse cara de uma vez. Isto é Contacto Brasil. O melhor o tempo esconde, longe, muito longe, mas bem dentro aqui. Quando o bonde dava volta ali, no cais de Araújo Pinho, tamarindeirinho, nunca me esqueci, onde o imperador fez xixi. Cana doce santo amaro, gosto muito raro, trago em mim por ti. E uma estrela sempre a luz. Bonde dá trilhos urbanos, vão passando os anos e eu não te perdi. Meu trabalho é te traduzir. Matriz, ao conde, no trole ou no bonde, tudo é bom de ver. São Popó do Maculele. Mas aquela curva aberta, aquela coisa certa, não dá pra entender. O Apolo e o Rio Subá. Pena de pavão de Krishna, maravilha, Vishma, Maria, mãe de Deus. Será que esses olhos são meus? Cinema transcendental, trilhos urbanos, gal cantando balancê. Como eu sei lembrar de você? Thank you. a chuva fez a curva no horizonte, deixando o monte da viúva sem molhar. Que eu me dei conta que a santa lá da fonte ficou 3 dias sem beata pra rezar. Ficou 3 dias sem beata pra cantar a cantoria que há 10 anos todo dia vem cantar. As rezadeiras, todas filhas de Maria, muitas vindas da Bahia com promessas pra pagar. Rezadeiras, todas filhas de Maria, todas elas com um bocado de promessas pra pagar. Aquela fonte permanece desaguando de um milagre que há 10 anos acontece no lugar. Ela não brota de uma grota, de uma pedra, nunca medra como qualquer fonte costuma medrar. Bem na caatinga, onde quase nunca pinga, nessa fonte sempre chove todo dia sem falhar. Esse fenômeno de fato inusitado parece que é provocado pela firme devoção das rezadeiras que vem sempre em rumaria de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e região. Mas todos sabem, se a oração não principia com a moça da Bahia, então chover não chove não. Algumas moças rezadeiras que vieram de outros lugares sem ligar pra tradição, cantaram tudo, tudo, tudo que puderam, mas nos 3 dias não choveu no Lajedão. Nesses 3 dias sem as moças da Bahia pra cantar a cantoria, todo mundo percebeu. Não adianta, pirulito é pirulito, periquito é periquito, mito é mito e Deus é Deus. Minha santa, pirulita, pirulito, periquita, periquito, mito é mito e Deus é Deus. Lá, lá, lá, lá, tchá, tchá. Foi quando a chuva fez a curva no horizonte, deixando o monte da viúva sem molhar, que eu me dei conta que a santa lá da fonte ficou 3 dias sem beata pra rezar. Ficou 3 dias sem beata pra cantar a cantoria que há 10 anos todo dia vem cantar. As rezadeiras, todas filhas de Maria, muitas vindas da Bahia com promessas pra pagar. Rezadeiras, todas filhas de Maria, todas elas com um bocado de promessas pra pagar. Aquela fonte permanece desaguando de um milagre que há 10 anos acontece no lugar. Ela não brota de uma grota, de uma pedra, nunca medra como qualquer fonte costuma medrar. Bem na caatinga, onde quase nunca pinga, nessa fonte sempre chove todo dia sem falhar. Esse fenômeno de fato inusitado parece que é provocado pela firme devoção das rezadeiras que vem sempre em Romaria de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e região. Mas todos sabem, se a oração não principia com a moça da Bahia, então chover não chove não. Algumas moças rezadeiras que vieram de outros lugares sem ligar pra tradição, cantaram tudo, tudo, tudo que puderam, mas nos 3 dias não choveu no Lajedão. Nesses 3 dias sem as moças da Bahia pra cantar a cantoria, todo mundo percebeu. Não adianta, pirulito é pirulito, periquito é periquito, mito é mito e Deus é Deus. Minha santa, pirulita, pirulito, periquita, periquito, mito é mito e Deus é Deus. Tchá, lá, lá, lá. Tchá, tchá, lá. Tchá, lá, lá. Tchá, tchá, lá. Tchau. Esto es Contacto Brasil. Escuchamos tres temas seguidos. El primero, Hoje é Pra Mim, de la gaúcha Nina Virti, interpretado por ella en su disco del año 2011, llamado Joana de Tal. Enseguida oímos a Caetano Veloso junto al clarinetista Iván Sacerdote. Lanzaron este disco este año, a principios de este año de 2020, y el tema se llama Trilhos Urbanos, un tema muy conocido de Caetano Veloso. Y finalmente oímos Xote, un tema interpretado por Gilberto Gil y Marluy Miranda, en este excelente trabajo discográfico llamado O Sol de Oslo, donde participan varios artistas, varios músicos muy conocidos en Brasil, como Rodolfo Strotter, Toninho Ferraguti y el indiano Trilok Gurtu. Este disco es del año 1998. Y seguimos en Contacto Brasil. Pode fazer planos, o futuro já chegou. Boa tarde, como vai? Até breve, Leonor. Se me deito mal, aluno, me levanto, professor. Como o tempo vai depressa, que barato, Leonor. Um poeta falou que viver é lutar. Hoje o verbo mudou, pois viver é voar. Sei dizer de onde é que vem, mas não sei pra onde vou. De repente eu chego lá e o lugar já se acabou. Se me atraso e marco o passo, compasso que passou. Por enquanto passo mal no samba duro em que a vida se tornou. Um poeta falou que viver é lutar. Hoje o verbo mudou, pois viver é voar. Sinto amargo da saudade já no doce do amor. Nunca é cedo, é sempre tarde, que loucura, Leonor. Já que tudo está correndo, já que a vida disparou, vem voando pros meus braços, vem a jato, Leonor. Um poeta falou que viver é lutar. Hoje o verbo mudou, pois viver é voar. Sei pra onde vou. De repente eu chego lá e o lugar já se acabou. Se me atraso e marco o passo num compasso que passou. Passo mal no samba duro em que a vida se tornou. Um poeta falou que viver é lutar. Hoje o verbo mudou, pois viver é voar. Sim,